barco sem lama nem remo. Rosa era brava a vida que amargamente vivemos. Rosa era brava, não tem rosas abertas no ramos. Rosa era brava, é espinho que em nosso peito cravamos. Rosa era brava, é o ódio que vai minando a raiz. Rosa era brava, está a ouvir Ouro e Platina. I've wandered all my life, how I could ever let you go. There's not a lot I change in my life, but one thing that I know, if ever I see you again, maybe this time it'll work out all right. Thank you. te guardo e prezo, como prezo a própria vida. Eu ando com meu amor em constante despedida. Se na rotação da terra o sol nunca se escondesse, estavas sempre comigo. A vida tem outro encanto, nada havia que morresse. Se na rotação da terra o sol nunca se escondesse, quem dera que o mundo fosse um canteiro de alecrim. Quem dera que o mundo fosse aquilo que tu és para mim. Gostou da música que ouviu? Pois a que vem a seguir é ainda melhor. Ouro e Platina. Ouro e Platina. Thank you. nasci no campo, conheço o amanhecer. Conheço o frio da noite, senti chover. Fiz mil coisas, guardei gado, fui cavador. Conheço o sabor salgado do meu suor e um mundo melhor eu não consegui. Não fujas, pastor, que eu canto por ti. No campo plantei mil plantas que Deus criou. Deixei preso nessas plantas tudo o que sou. Fiz poemas, fui soldado e até cresci. Tenho saudades do gado, do que perdi. Não fujas, pastor, que eu canto por ti. E um mundo melhor hás de conseguir. Não fujas, pastor, que eu canto por ti. E um mundo melhor hás de conseguir.